croco chegou, galera de bagre, o croco chegou. Vem! Galera de bagre, o croco chegou. É a turnê no Marajó! Chegamos! Prepara que vai rolar! Vai rolar! Tentada! Joga pra cima! Dá-lhe a dedada! Dá-lhe a dedada! Dedada! Bora na globagem! Bora na globagem! 5, 4, 3, 2, 1, joga! Joga a mãozinha pra cima e dá um brindo. Peraí que eu não ouvi, eu quero mais alto. Então toma. O animal tá muito furioso. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Você partiu meu coração. E aí, Tatu? Pra todos não quero mais. Daqui a pouco é um sírio de breve. Agora o jogo virou. Como esse mundo de... Nosso amigo Coló. E aí, Coló? Não contou que pudesse mudar. E o meu parceiro Lei. Que viria. Lei Macedo. Obrigado pela recepção. Toda a galera aqui na ponta esquerda, valeu. Nosso parceiro Golo! Lá de Curralinho, um abraço pra você, Golo! E aí, parceiro Lei Macedo, segura a pressão do animal aí! Agora vai sofrer na minha mão. E o Melody! Do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mil. E a família? DJ. Família Casa Faria, 100% Prime da área. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma. Torcida do Paysandu, dá um grito. Cadê a torcida do Remo aí, galera? E a torcida do Corinthians, joga a mãozinha pra cima. E a do Flamengo, faz barulho. Bora no batidão, no batidão. 3, 2, 1, tá na hora. Eu vou do rei e você joga no rol. Rei! Deixa na batida. No batidão. Bora. Bora endoidar. Tô no baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Ó, joga a mãozinha pra cima, assim vai já. Segurou. Mais uma vez, obrigado a toda a galera que marca presença aqui em Bagre. E dizer que hoje é a nossa turnê do Marajó, no seu segundo dia. E olha como tá bonito. E pra não deixar dúvida nenhuma, quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho aí. Quem é que tem vizinha fofoqueira, faz barulho aí. Galera de Bagre, é um prazer imenso estar aqui, ó. Bora fazer a contagem, maninho. 5, 4, 3, 2, 1, explode. Vem, vem, eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei, ei, um animal curioso. Arrepia, meu animal. Como é que é, como é que é? Vai preparando breves, que daqui a pouco o animal chega na bebê. Pega, meu animal. Bora, tatu pra cima, garoto. É o Círio de Breves. Isso é só uma prévia do que vai rolar logo mais. E a galera joga a mão pra cima, joga, joga, joga a mão pra cima assim, ó. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Arrepia, meu animal. Segura. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Isso, faz a boquinha do animal, vai. Dentada, dentada, dentada, passa mal. Vamos dançar. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do truco. E o truco suave, todo sorridente. Fala, DJ Gordo! Fala, DJ Gordo! Estamos na área, no segundo dia de turnê do Marajó. Não alivia! E essa música aqui, ela é uma música que eternizou. Quem é que lembra quando lançou essa música 2015 pra 2016? Passa o pano, como é que é? A galera joga as duas mãozinhas pra cima. Bora registrar esse momento aí, ó. E joga as duas mãozinhas pra cima. Joga as duas mãozinhas pra cima. E dá-lhe a dentada, dá-lhe, dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E aí? E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Um, dois, três, dois. O incrível crocodilo no comando. Um animal tá tudo do parar. Vem com dourado, então se liga na batida. O crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. Eu. E também tá o Dinho Pressão. O Boninho. Mas no beat tá com a 13, é o troco. E a família Casa Faria 100% do Prime. Vai. O Alex e do Águia. Gostam. O nosso amigo Abaité. O Antônio Bini. O Cid, o Elias, o Luiz, o Max Farrone. Tá todo mundo aqui, ó. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós todos. E aí, coloca. Eu no banco do meu carro. Deitada que elas gostam. Bora pra cima que a pressão não pode parar. You wanna give bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Toma na batida, no craqueado, no gingado, craqueado. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe um soquinho pro céu, soquinho, soquinho, agora sim, sim. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Veio pra endoidar, então toma! E o nosso parceiro Gabrielzinho, ele veio pra endoidar no cru. E aí, meu motor, Steve Rei, segura, garoto! Toma, toma, toma, toma, toma na pressão, toma, toma na pressão, toma, toma na pressão, toma. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. E o gordinho do batança. O croco é bagulho. E faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. O croco é louco, o croco é bagulho. Para, não para, não para, não para, vai, vai. O croco é louco, vai fumando e vai bebendo e vai fumando. É crocodilo. E a pressão vai aumentando. A pressão vai só aumentando e bagre. E a pressão vai aumentando. E a galera joga a mãozinha pra cima. Começa a tremer, treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai virando, vai. Explode o bagulho. E o homem do coco, o homem que apanhou mais coco no dia de ontem. Ele mesmo. Opa. É o filho do lei. Bora, Steve Reis, bora pra cima. E aí, Gabrielzinho da TF, segura, garoto. E o animal em bagre. O nosso diretor, a diretoria tá na área, tá na área, tá na área, então toma. Só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem dançando, então vem quebrando, então vem sentando, então vem sentando. Como é que tá? Acho que tem doida, acho que tem doida. Gigante. Acho que tem doida quando tão no crocodilo. Acho que tem doida quando tão no crocodilo. Acho que tem doida quando tão no crocodilo. Acho que tem doida quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo. Crocodilo. Agora! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E aqui em Bagre! Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Todo lado, vira mais uma! E aí, ministro? Uhul. Passa o pano já! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você tem o meu corpo. Eu quero ver se as mulheres de Bagre, se elas sabem cantar. Bora ver! O que me só as mulheres mais sinceras que nunca traíram, vai! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Eu Gigante Crocodilo Prime. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Olha a produção, produção, ó. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Joga a mãozinha pra cima, só quem é de Bagre aí. Só quem tá feliz, joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem tá gostando, joga as duas mãozinhas pra cima. E agora bate na palma da mão. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Muito tempo. É o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nosso amigo Eero Maia. O José Lindinha, tá todo mundo aqui, ó. E aí? Toma, toma, toma, toma, toma pressão, vai, vai. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. votou no Bolsonaro aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Já sabe, 2019 vai ser assim, ó. Pum, pum, pum. Iaço, o Emerson Divaldo, o Amaral Vaval, o Emito, amigo Hamilton das Marcantes, o Clay Gomes, o Gilvan e o Gomes 100% Prime. Amigo Biduga, o Biduga Digital, nosso produtor de marketing do Crocodilo no Marajó. Homem que arrebenta nas redes sociais. Já sabe, daqui a pouco o bicho vai pegar. O bicho pega. Do teu beijo bate a saudade. Um desespero não dá mais. Dinho Pressão. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. A maior referência aí. A referência. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Amigo Rafinha. E a sua primeira dama, Carol. A parceria é firme e forte. Assim, bora, Pateta. Amigo Charlinho Atitude. O Gaguinho, mano, o vídeo tá todo mundo aqui, ó. Amigo Colo disse, gordo. Daqui a pouco partiu. Quero ver. Mandando especial também as fadas também de Magri. Bora as fadas! Aqui na direita, aqui, ó! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar. A galera da Nike vai fazendo caqueado. Bora no caqueado, vai. Novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome, quero. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque... E é sempre nome. Agora, só mais uma pergunta. Da loja Josi Moda. Eu nunca tomei, mas eu posso a tomar. A loja que é referência e marca. E a marca Music diz. Tá no Marajó, tá na fronteira aqui de Maué. Vem pra tocar meu boda. Bora, dona Josi, pra cima, assim, ó. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Cadê o grito da mulher que não depende de homem pra nada aí, ó? Agora joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate, bate, bate na palma da mão, bate na palma da mão. As molecas já estão na fita, as molecas já estão. Ixi, isso é papo de gabola. Lá vem ela, lá vem ela. Lá vem ela, lá vem ela. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, teus amigos. Ai, teus papai, amigos. Assim, ó. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Uhul! E aê? E aê? Os irmãos que fazem toda a diferença. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E o nosso produtor Leandro Bezerra. Arrepia, Gabrielzinho. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O Luiz, o Dentinho da Dábora Preto. O bagulho endoidou. Te liga, te liga aqui, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. No batidão, isso aqui tá gostando, joga a mãozinha pra cima. A minha galera vem assim, ó. Vem, vem, vem, vem. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha composição. Joga a mãozinha pra cima agora e dá um tchau pra inveja, vai. Vai, vai. Espera que é tchau, da inveja tchau. Thank you. pesadinha, ó. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bora bandida já. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. E aí, parceiro Davis, ó! Hoje vai ter putaria. Olha o engenho de tensão na área. Hoje vai ter putaria. Cadê, Daná? E aí, Daná, como é que é? Senta. É a dupla pressão. Senta. Nada aí, Davis. Pressão. Senta pra valer a pena, senta pra valer a pena, senta pra valer a pena, senta pra valer a pena. Valer a pena, valer a pena, valer a pena. Valer a pena, valer a pena, valer a pena, senta pra valer a pena, senta pra valer a pena, senta pra valer a pena. Alô, minha produção! No ritmo da música, vai! Um, dois, três, tá na hora! Cada um dessas meninas tem um super poder. O aquecimento! E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, DJ Dinho, bora, bora, DJ Dinho. Eu quero ver o gritinho já! Só as mulheres mais sinceras vão cantar bem alto, já! Alto, vai. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Solta a voz, vai. Adeio você, me deixou em segredo, me desamou. Uhul! Adeio você. Prepara o gogó. E solta a voz. E a sua primeira dama, Luan. Primeira dama na live do Sérgio Luiz. Obrigado pelo carinho de vocês aí, ó. Prime, Prime. E a galera da Belenzinha, obrigado. Eu me entrego ao seu. E o primo do Marivaldo da Jacó. Com um rosto tão lindo. Ele mesmo. Samuel da Pesca. Foi tão bom. Ele que é o primo do Marivaldo. Mas alô, Samuel. Receba aí um abraço dos irmãos Gordo e Dinho. Gordo e Dinho, pressão. Arrepia. E a galera vai chegando a todo momento. E o animal arrepiando. O animal toca tudo do Pará. E é sempre nome do meu parceiro Benecoló. Homem é forte, meu irmão. Cuida bem de mim, só quero te dá no telão, neném. homem que comanda a curralinha. Exatamente. Uma chance, meu amor. E o Leo? Esquecer, mas quase enlouqueci. Nem ver. É o Lei. Dizer. Macedo. Eu troquei, sei que não mereço. Se ele me avisa mais cedo, era Saúde, falou. Não, e o meu parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF, tá no telão. Segura! Quero tanto te fazer feliz, esquece que passou e vou ai, ficar comigo, ai, amor. Ai, tchá. Ai, ai, ai. Olha o caqueado, olha assim. O caqueado, e treme esse ombrinho, vai tremendo assim. Esse ombrinho, vai tremendo, treme tudo, vai quebrando, quebra tudo, vai, vai. Energizando toda a galera. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada sabotagem, cada pedaço do meu coração. Presente de vigia. Sou que me apaixonei fazendo o Naldinho. Os caramelos super choque. E o DJ Elinho Boy, obrigado. Estava chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender. E o meu parceiro Nilson, meu amor, o homem do chute certo. É o búfalo do Olha o chute Marajó. Certo no telão, neném. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender. Que o meu bora pra cima, senhor. Mãozinha pra cima, assim, ó. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga, joga, joga, joga, joga. Quebra, já. Joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E doidando. Só e solteira, joga a mãozinha pra cima, vai! Só a mulher que tá solteira, joga a mãozinha pra cima aí! Agora canta, agora fala, fala! E o Jurunas Carne? É a casa de carne mais top do Jurunas. Me meu amigo Fabrício, Netinho Lima. Pra cima, neném! Você aqui comigo me fazendo feliz. No teu sorriso eu viajo, eu deliro. Teu beijo me acende. Você sabe que eu preciso, então fica comigo. Preciso amar você. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Parabéns, nossa amiga! Nossa amiga Mundinha! O Cauê, a Nath, para Xarope. E meu parceiro Júnior Jefferson. E o Gabriel do Sabor da Fruta. Fechado com o Gordo e Gordinho da Fruteira. A do telão, Sabor da Fruta. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. A maior referência à impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Zezé, vem pra Fiquinha. Equipe Super Choque Eletrizante. Ó, oh, ó, oh, olha a família Maguari também tá comigo, vai. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. Toda WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai passar. E a R.A. Boutique. Bundão no chão. A R.A. Boutique. Liso, e a marca Duke Golden. Inveja, é a marca que veste e patrocina o Gordinho. Nosso empresário anda, se segura aí, ó. Para, sexta-feira tá chegando muita novidade pra galera. Seu forró assim, ó. Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Se você sobe e desce na festa? Se você tá virando que queira, não me interessa. Agora! Sabe por quê? E o nosso amigo Giga, homem que comanda nas boutiques. Olha nas boutiques no telão aí, ó. Sabe por quê? Eu não te largo. Faz gostoso. É doido, meu irmão. Condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com... Então vem. Vai me beijar. Pede eu faço. A gente balançando o quarto. Dá-lhe a dentada. Pede eu faço, a gente balançando quatro. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor. Eita, forrozão! Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você. É o Toca Tudo, Imagine! O Toca Tudo do Pará. Sim, ó. Isso aí, Rocha, aí, menino! Sucesso novo do Chão de Avião. Música boa, muito show. É crocodilo. Agora já. O som animal. Um beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é o meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Um curso que... Dia 24 de dezembro, lançamento do novo Super Choque Eletrizante. Encontrar, só quero. Administração Bardense. Te amar. Onde a vida me levar eu vou. Querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja como for. Com tudo que você... Segura, meu irmão. Eu também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Eu lembro. Vai! Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, valsa virou carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Eu também tô como você. O nosso amor pede bis. O nosso amigo Fernando Bix. O momento DJ Fernando Bix. O Feirinha do Norte. É o Ferinha do Norte, tá aqui, ó. Crocodilo Cry. Te liga aí. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez. E a boutique multimarcas? A boutique mais top do Marete. E a Belinha Kigbi. Me deu o telão, neném! De presente. Falou que a menina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser peão de ouve modão. Meu violão não deixo, não. Amigo do Choque 2020. Não, larga o meu chá. E o nosso parceiro Caju. Meu Deus do céu, não é o lanche do Caju. Não deixa. Parceria fechada no telão. Deixa de ser vaqueiro. Ouve forró e ouve modão. Não deixa. deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel. E meu parceiro, por quê, cara? Eu não deixo. Da família Barabá. Fechado pro Gordo e Gordinho na turnê. Isso não. Agora, por quê, cara? Segura aí, ó. Ei, menino, deixar de ser peão e ouvir modão. Não tem amor que faz. Ela... Alô, Thiaguinho! Gordo e Dinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença.